96,9. Princesa, 16:56. Tudo está mudando tão rápido que a cada dia o futuro é desvendado em todos os seus segredos. E isto tem muito a ver com o estímulo que se dá ao jovem para que ele aprenda e participe.